A nossa caminhada é a certeza da sobrevivência, rimando verdades do nosso cotidiano. Avenida Robert Kennedy, Interlagos. Meu salve vai pros manos que curte o cenário. DMC na estrada, a caminho de Osasco. Foram vários baseados no show da Rapzody. 9/10/99, fumaça pra cabeça. Nessa data, estávamos no ginásio do Guarani, Campinas, fogo na bomba. Fomos para Bauru, 2 horas da madrugada. Nosso horário de palco, Clube das Nações, bancárias. Eu só tenho a agradecer, Jardim Bom Sucesso, firmeza total para a rapaziada de Leme, Acari 2, São Carlos, Tem Menos Crime mandando aquele abraço. Aeroclube de Jaú, só rolou bomba neste show. Agradeço a Deus, a minha mãe, Dona Maria, para minha futura esposa, Nega Érica, para meu mano Luiz, acredito na sua recuperação. Uma vida nova para todos de São Mateus. Mano Pante, esteja com Deus. DMC Miki me agradece a todos aqueles que apoiaram o rap nacional, sem ganância, com protesto e revolução. Tem Menos Crime, lá do leste de São Paulo, ao extremo sul do ABC, bairros, favelas e todas as quebradas. São Mateus pra vida, Parque do Carmo, aquele abraço. Parque City Savoy, favela Belo do Rio do Carmo, cidade líder. Coab 1, Artur Alvim, Coab 2, Itaquera. Coab Cidade Tiradentes, Coab Sapopemba, Lar Nacional, Pra Morar, Elba, Industrial, Sinhá, Favela da Juta, Mascarenhas de Moraes, Santo André, São Caetano, a pista de skate de São Bernardo do Campo, Favela Barreta Neves, Jardim Calux, aí o Hélio, Firmeza, Lili Ramp, Pombal, Vergueiro, Rude Ramos, aí Juca, aí Zéu, Diadema, Paulicéia, Favela Naval, Riacho Grande, Litoral, Norte, Sul e Baixada Santista, aí Chorão, Firmeza, a todo o sistema penitenciário do Carandiru, e aí Dexter, Firmeza, aí a Proex, Firmeza Total, Cadeão de Guarulhos, Adriano Marrei, aí Jorjão, aí Evaldo, beleza, agradecimentos especiais, minha mãe Elza, meu pai Luizinho Paiacan, minha irmã Laine, meus filhos Derek, Diego, Wesley, Thaís, Tainá, o papai te ama muito, minha futura esposa, Cleusa, a família Rude Boy, Bad Boy Team, Paulinhos, Boreu, Vagabundo é Mal, Firmeza Total. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por iluminar minha caminhada e das pessoas que estão ao meu lado. Minha família, minha mãe Maria, meu coroadão Felipe e Fabiana, minha mulher Nega Ida de coração. DRR São Mateus pra vida, HC, CH, FDS, SCC, Jardim Colonial, JC. A caminhada que eu não posso esquecer de citar: Indaiatuba, Sorocaba, Carapicuíba, Caieiras, Barueri, Piracicaba, São Bernardo do Campo, Mauá, Vila Prudente, Quebrada Forte, Osasco, Pirituba, Capivari, Sumaré, Presidente Prudente, Embu das Artes, Santo Amaro, Taboão da Serra, São Mateus, Paulinho da Goiaba e Dentinho, Sangue Bom, Cidade Tiradentes, Palanque, Caboré, Laranjeira, Terceira Divisão, um salve pro grande, do negro, irmão Sangue Bom, sobrevivente da crocodilagem policial, Florianópolis mandando um salve do Tem Menos Crime, Mago Abelha, moro, Curitiba, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Ceará, Pernambuco, Brasília, um axé pra cidade satélite, moro, Carandiru, Novo México, Penitenciária de Guarulhos e Franco da Rocha. Aê, Cascão, Sangue Bom da Zona Sul, um salve, moro, Trilha Sonora do Gueto, Paz, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e Zona Leste. Nego HC manda um salve às quebradas, Jardim 9 de Julho, valeu a força. Sem saída, quem presenciou se ligou, daquele jeito. Itamaraty, Jardim Tietê, 4 Centenário, Vila Flávia, 5 de Julho, Itaquera e Guaianazes, Inácio Monteiro, e aos 4 pontos cardeais, aquele axé, a revolução não para. São Mateus invadindo o sistema, obrigado a Deus e a todos aqueles que me apoiaram. Minha família, sem palavras, e a todos do skate, continue na correria. Fita, descanse em paz, DRR afirma, saúde e paz a todas as periferias.